Matando o instinto contemporâneo, outra visão. Vejo esta crise distorcida, o planeta em demolição, onde as crianças crescem sem a devida informação, condicionando a própria mente. Tira uma programação vazia, destrutiva, sem equilíbrio emocional. O ser humano é confundido e comparado a um animal do pescoço pra cima. Pense em Pai Nosso, cria guerra numa ação desenfreada, fode com todo o planeta Terra. A inteligência é utilizada pra criar armamento. Na lousa verde eu não vi somo o aproveitamento. Sua avareza, tristeza exposta em comunicados. Plano maligno, secreto dentro do estado. Trago de fato a dor pro ferido em combate, que lutou sob o comando de um general despreparado em parte. Holocausto mental destrói a mente corrompida. Transforma-te num esqueleto, vida sucumbida. Zero à esquerda, me vejo à frente desta Babilônia. Sereno, suave, córnea aperta, sintoma de insônia. Por terra blindados, no céu dois helicópteros camuflados. Confronto bélico foi decretado, tome nota, vê se me solta, pois não preciso de escolta. Rima que corta, quem se importa, ataque segue. Planeta em crise, história sem fim, pesadelo. A humanidade se auto-enterra, os olhos do coveiro. Gelo enxugado, tratado mórbido entre seres. Recursos, fraudes, diabólicos, poderes. Traz a daga, a espada, o escudo, a carta na manga. Não difama o prefácio pra não sentir a dor da chama. Proclama, mentira, usa o púlpito sagrado. Abati, não disfarce para pedófilos safados. Amaldiçoados, putos, te lanço meus insultos. Seu culto é oculto, a minha palavra te deixa de luto. Então eduquem as crianças como pensadores, não como hienas, burros, fakes, desertores. Depravadores, demolidores, e meio arrelento, redirecionados à batalha, mas sem treinamento. Eu vim pra saber por que a violência vai nos matando com tanta frequência, acabando com sonhos da nossa jovem adolescência. Uns tratando igual a homens que agem com displicência, castigando o belo modo de viver. Dizem que não somos capazes, eu pago pra ver. Tem que ter uma mudança, eu pago pra ver. Tem que ter evolução, isso vai acontecer. Sistema medíocre, veneno urbano. Defendi a classe alta e acuso o suburbano. Não vamos nos render, por isso eu te digo: vamos levar a esperança ao povo desiludido. Como na Jamaica, a pobreza vai matando, a sede castigo, belo povo africano. Às vezes eu acho que tudo deve ser um sonho, mas eu tô acordado em um pesadelo medonho. O principal argumento na TV era o pré-sal, mas quem lucra é o rico e o pobre se dá mal. Dentro do barraco, sem ter o que comer, um homem sem sorte com medo de morrer. Partir desse mundo e deixar sua família, uma mulher, 5 filhos e um bebê na barriga. A polícia espalha o mal pela periferia. Ser pobre não é defeito, e sim uma agonia. Onde nada adianta correr sem rumo, o caboclo se mata pra tentar entrar num prumo, escapando do que a gente chama de realidade. Não basta viver, é preciso qualidade. Não se trata de trampar pra teu melhor celular, ou financiar um carro com 6 anos pra pagar. Nem entrar na cabine de apertar o rec. No tabuleiro quem é pobre já nasce em xeque. Quem é peão conhece a situação, concebido no caos, filho da contradição. Social, física e mental, liberdade condicional, condicionada ao capital. Felicidade artificial, do abuso de açúcar, do excesso de sal. De tudo e nada ao mesmo tempo, levando essa porra no contratempo. A direção é caótica, deturpando a ótica, rindo da ética. A rima é cética, porque eu sei onde eu vivo cotidiano. Roteiro destrutivo onde nascemos e crescemos, matamos ou morremos sem ao menos pensar. Caralho. Puta que o pariu, eu preciso respirar antes que comecem a cobrar pelo ar. Se a direção tá errada, então é hora de mudar.